¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite! Bem-vindos a mais um Friday Night na Rádio Andarué. Tudo bem convosco? Mais 120 minutos iniciam de grande música, de dance music. Hoje vamos trazer-nos mais música atual, música mais da pesada, durante cerca de 120 minutos, porque é isso mesmo que hoje se quer neste Friday Night, o primeiro Friday Night de outubro, e vão ser 5, a verdade, é dia 1, 8, 15, 22 e 29. É verdade. Ora, vão ser 5 fins de semana de outubro com Friday Night. Assim desejamos. Ora, hoje então, como disse, é música mais da pesada. É música mais sempre a dar-lhe. Música a maior parte dela 2010 e 2011. E vamos começar desde já com a música dos ATB. O tema Apollo Road. É a primeira. Aquela que vai abrir a edição de hoje do Friday Night. Na primeira de 5 sequências deste espaço radiofónico que tem 2 horas sempre a dar-lhe de grandes músicas da Are Dance Music. Então é assim, eu vou lançar a contagem e depois vai ser sempre a dar-lhe para curtirem ao máximo. Podem já começar a arrastar as mesas, as cadeiras, podem já começar a tomar a vossa cervejinha. Atenção, não muita, para que a dança seja, enfim, na linha como deve ser. E então venha a contagem e agora é sempre a dar-lhe. Sejam bem-vindos a mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.

Paul Rucksack, a fechar as primeiras coisas de 5 músicas no Friday Night de hoje. Atenção, porque vem mais 5. E a primeira é para abrir em grande a música On The Floor, versão Other Echo, que vai abrir então a segunda sequência de 5 deste Friday Night. É verdade, mais 5 músicas sempre a dar-lhe. Agora para fechar, vai ser uma música dos Within Temptation com remix dos Groove Coverage. É assim que damos sequência a mais um Friday Night no primeiro dia de outubro, dia 1 de outubro. Ora então, 5 para 0 e a sempre a dar-lhe com On The Floor, Alter Ego. Friday Night. Yeah.

Signals of love have you left? My heart is bleeding just for you. Please hurry, and it hurts to know the truth. Are you looking for savior? Chasing a dream, love turned to hate. Com the cover, aliás, the groove coverage, e este grande tema, China. Acabamos de ouvir mais 5 que se aproximam nesta edição, que afinal não deverá ter 5, mas sim apenas 4 sequências. Vamos conferir daqui a pouco mais uma sequência. Para já vem esta de 5 brutal, que começa com Civica e o tema Sometime. Vamos também fechar com mais uma grande música de Ditto. A música chama-se Sky. São 5 grandes músicas para conferir na edição de hoje do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. mais música nesta Friday Night. Vamos tocar mais 5 seguidas, sempre a dar-lhe, sempre sem parar, até bem perto das 2 da manhã. Agora vamos começar com Fragma e depois com Cosmic, seguindo nesta que é a 4ª sequência de 5 músicas do Friday Night desta noite de 1 de outubro de 2011. Vou lançar mais uma contagem, a 3ª desta noite, para que continuem sempre a bombar, sempre a darem em grande neste princípio do 10º mês do ano, que supostamente está mais fresco, não é? Está calor, está bom, muito bom para libertar energias. Vamos lá, música então, Fragma, Cosmic, com muito ritmo, Rabbit Eye, para fechar a edição, aliás, para fechar a 4ª sequência. Daqui a pouco chegam as despedidas de mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1... Thank you.

We'll be right back. Chegamos ao final de mais um Friday Night. A quinta e última sequência de 5 músicas vai tocar a partir de agora para fechar as portas de mais uma edição deste espaço do Friday Night, que volta na próxima sexta-feira, no próximo sábado, como preferirem. Pois muito bem, vamos chegar com Napoli, Lady Fantasy. Vamos chegar com Lola William, com o tema Because the Night. São mais 3 aquelas que vão fechar a edição de hoje. Love Train, o trem do amor, o comboio do amor, é o grupo que vai fechar a edição de hoje do Friday Night. Eu volto, mas deixo-vos um pedido, façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo estas energias do Friday Night durante este fim de semana. Fiquem bem, forte abraço e até de hoje, 8 dias. We'll be right back.

Your love.